Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o nono programa, a Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Ficamos ao longo do programa, como é hábito, com a boa sugestão musical de João Oliveira. Rádio Boa Nova. E para começar, uma boa notícia de âmbito local, não é assim, Catarina? Exatamente, uma excelente notícia para o nosso concelho. O município de Oliveira do Hospital recebeu esta quarta-feira, pelo quarto ano consecutivo, a bandeira verde e autarquia mais familiarmente responsável 2018, um galardão atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, que visa premiar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de apoio municipal às famílias. Numa cerimónia que se realizou na Associação Nacional de Municípios Portugueses, em Coimbra, Oliveira do Hospital recebeu a bandeira com palma, que se destina às autarquias que conquistaram este prémio por 3 ou mais anos consecutivos. A atribuição desta distinção ao município de Oliveira do Hospital, em 2018, houve 70 municípios portugueses a merecerem este reconhecimento. Resultou da avaliação feita pelo OAFR a todo um conjunto de políticas familiarmente responsáveis em 11 áreas de atuação que a autarquia oliveirense tem vindo a implementar nos últimos anos. Encontram-se neste caso, entre muitas outras medidas, o Programa de Incentivo à Natalidade, já em vigor desde janeiro de 2013, a criação de um tarifário social na fatura da água que discrimina positivamente as famílias numerosas, o apoio à aquisição de manuais escolares concedido a alunos do primeiro ciclo de ensino básico ou, por exemplo, a atribuição de bolsas de estudos a alunos do ensino superior. Reconhecido a nível nacional como um município amigo das famílias, sublinha-se que o município de Oliveira do Hospital voltou a aprovar este ano, no âmbito das políticas familiarmente responsáveis, uma redução no IMI para as famílias com filhos. Para José Francisco Rolo, vice-presidente da Câmara Municipal, este prémio não só reconhece, como também certifica um conjunto de políticas municipais que o Executivo Camarário tem posto em prática com a vista à redução das necessidades e dos problemas concretos das pessoas. A distinção a nível nacional como autarquia mais familiarmente responsável também significa que as pessoas e as famílias são efetivamente a primeira prioridade em Oliveira do Hospital. Frisa ainda o autarca, sem deixar de sublinhar que a implementação destas políticas de âmbito social só são possíveis graças à boa situação financeira da Câmara Municipal e à opção pela avaliação, por entidades externas, das várias medidas políticas municipais. Sem dúvida, esta é uma boa notícia, porque, ao que parece, nosso município tem preocupações sociais aqui no nosso meio, com certeza com famílias carenciadas que precisam de apoio. Muito bem, é uma ótima notícia. Rádio Boa Nova. Mássico Sol é um DJ português. Lançou no YouTube, dia 23 de novembro, uma nova música com a participação de Los Manitos e dia 8. Chama-se Strag. Mástico Sol, Los Manitos, dia 8, Team Estrada, Bofas da Cara. Sabia que estava errado e até quis jogar. Eu entrei na brincadeira das trocas de olhar. A minha vida mudou quando ela quis brincar. Mas eu também já a vi bazar. Sei, provocas com esse teu sorriso e sabes que eu concretizo. Manda-me esse teu olhar em tom de aviso. Esse teu cabelo liso, sabes, deixa-me indeciso. Vai descendo que é tudo o que eu preciso. Foi por ti, amor, que eu me apaixonei. E pelo teu sabor eu maluco fiquei. Eu maluco fiquei, não vou dizer que não. Desce e senta, não vais parar. Vens comigo, tu vais dançar. Vai, senta essa bunda, senta essa bunda. Senta que eu vou estragar. Senta essa bunda, senta essa bunda. Senta que eu vou estragar. É Florito! Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ela mexe esse bum, bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, ela mexe. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ela mexe esse bum, bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, ela mexe. Vai! Essa menina me maltrata do jeito que ela se trata. É sexy só na hora exata. Por isso sente e não sou nada. Ela até gosta e me provoca. Me atiça só com aquela boca. Seu beijo bom que me sufoca. Meu Deus, essa dama é maluca. Foi por ti, amor, que eu me apaixonei. E pelo teu sabor eu maluco fiquei. Eu maluco fiquei, não vou dizer que não. Desce e senta, não vais parar. Vens comigo, tu vais dançar. Vai, senta essa bunda, senta essa bunda. Senta que eu vou estragar. Senta essa bunda, senta essa bunda. Senta que eu vou estragar. É Florito! Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ela mexe esse bum, bum. maluco fiquei, não vou dizer que não. Desce e senta, não vais parar. Vens comigo, tu vais dançar. Vai, senta essa bunda, senta essa bunda, senta que eu vou estragar. Senta essa bunda, senta essa bunda, senta que eu vou estragar. É Florito! Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ela mexe esse bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ela mexe. Brrra, pá, pá. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ela mexe esse bum, bum, bum, bum. Ai, eu vou estragar, eu vou estragar. Senta que eu vou estragar. Ficamos agora com sugestões de visita natalícias, não é assim, Catarina Lopes? É verdade, Perlim, o maior parque temático de Natal do país está a chegar. É já no primeiro dia do mês de dezembro que se celebra a época natalícia em Santa Maria da Feira. Mais um ano se faz Perlim e a magia do Natal espalha-se por Santa Maria da Feira. Os ajudantes do Pai Natal surgem de todo o lado e acompanham o velhinho das barbas brancas na árdua tarefa de entregar presentes durante todo o mês de dezembro. O evento traz estas e outras figuras míticas da época natalícia logo no primeiro dia desse mês, para a agora renovada Quinta do Castelo. São 22 dias de espetáculos musicais, teatros, animação circulante, histórias de encantar e outras atividades lúdicas e pedagógicas, inspiradas no imaginário infantil. Desta vez com um cenário diferente. Depois de uma profunda revitalização deste espaço verde da cidade, cujas obras terão sido suspensas para permitir a montagem do Parque Natalício, o Perlim regressa à cidade norte. Pode visitar o Parque Temático entre 1 e 30 de dezembro, das 13h30 às 19h. O Perlim está encerrado de segunda a quarta-feira nas semanas de 3 a 16 de dezembro e ainda nos dias 24 e 25. Os bilhetes já podem ser adquiridos no site da BOL. Enquanto que os adultos pagam 7€, as crianças até aos 12 anos e visitantes com mais de 65 anos pagam menos 1€, ou seja, 6€. Além desta modalidade diária, existe uma pulseira que dá acesso prioritário ao Parque Temático, assim como a repetição da visita, com um custo de 10€. A partir do dia 3 de dezembro, passa a custar 12€. A entrada é gratuita para as crianças até aos 2 anos. Aproveite e desfrute do ambiente natalício. A escola e o meio. Sugiro também a visita ao Mercado Natal de Erganil. De 13 a 16 de dezembro, a Praça Simões Dias acolhe pelo terceiro ano consecutivo o Mercado Natal de Erganil. Este abre às 10 horas e fecha dias 13 e 16 às 19 horas e nos dias 14 e 15 às 20 horas. As principais atrações deste mercado são a degustação e venda de produtos regionais e artesanato, a Casa do Pai Natal, a presença do Pai Natal e doentes, pinturas faciais e modelagem de balões, workshops e show cookings de cozinha, animação de rua e atuações musicais. Aproveite e desfrute do ambiente natalício. A escola e o meio. Para finalizar, sugiro ainda ao Sr. Ouvinte que participe na segunda corrida São Silvestre, no dia 22 de dezembro, às 16 horas. Tem como ponto de encontro o Largo Ribeiro do Amaral. As inscrições podem ser feitas em www.xtarca.pt ou para o e-mail inscrições@xtarca.pt, referindo a prova, nome, data de nascimento, distância, telefone e tamanho da t-shirt. Muito bem. Visite estes parques, visite estes mercados e participe nesta corrida. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Ficamos agora com a lembrança de uma personalidade do nosso concelho com a Daniela Lopes. António Tinoco, o fundador do Diário Popular. Para quem passa por Nogueira do Cravo, é difícil não reparar no enorme edifício que bordeja uma das principais ruas da localidade, a Casa de Cala. Propriedade há mais de 250 anos da família Tinoco. A casa foi o berço de sucessivas gerações de cidadãos comprometidos com a sua comunidade. António Carlos Lepierre Tinoco nasceu mais longe, em Lisboa, a 21 de junho de 1913. Ao nome fidalgo herdado do pai, juntou o prestígio do nome da mãe, Madeleine Lepierre, filha do célebre químico Charles Lepierre, que desenvolveu o seu trabalho em Portugal. Terá sido o primeiro da família cuja atividade progrediu longe da pacatez da beira. Dos seus antepassados, porém, manteve a vontade firme de intervir na sociedade. Escolheu o jornalismo e a política para o fazer. O jornalismo fez parte dos interesses de António Tinoco, desde os tempos da escola. O liceu foi feito num colégio de jesuítas em La Guardia, Espanha, e o curso de Direito em Coimbra e em Lisboa. E logo aí se manifestou o interesse pelos jornais. Fez parte do grupo redatorial do semanário Ação e já em Lisboa integrou o grupo de estudantes que lançou o diário académico A Revolução, cuja popularidade levou a que o seu caráter predominantemente estudantil rapidamente fosse abandonado, passando o periódico a assumir-se como um diário nacionalista. Em 1942, de um dos títulos mais emblemáticos do século XX, o Diário Popular, que até 1974 manteria uma tendência para o Estado Novo e onde António se manteve como diretor até o 26 de abril de 1946. No primeiro número deste periódico, editado a 22 de setembro, no texto intitulado Razões de Presença, podia ler-se que o nacional é o social por excelência. Já 4 anos mais tarde, na despedida dos leitores, escreveu: quis fazer e fiz um grande jornal de informação, tendência marcadamente social. A preocupação nacional e a defesa dos trabalhadores foram os nossos objetivos claros e tenho a consciência de lhes ter sido de fidelidade total, desde o primeiro dia até o último em que dirigi o jornal. A saída do Diário Popular correspondeu a uma nova fase da sua vida, menos empenhada politicamente, mais cooperante com o poder instituído. Foi o primeiro secretário-geral da Caixa de Previdência do Pessoal da Indústria dos Lanifícios e desempenhou, no final da sua vida, o cargo de delegado do governo, junto à Sociedade Alguadeira de Fomento Colonial. Faleceu no dia 25 de junho de 1965, na sua casa de Nogueira do Cravo, e está sepultado no cemitério desta localidade, no jazigo delineado por Almada Negreiros. Muito bem, aqui evocamos a memória de alguém que foi importante do nosso concelho, oriundo do nosso concelho e que foi importante na capital como jornalista. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com nós e os animais e Inês Brás. Hoje, para variar, trago uma história feliz do reino animal. A curiosidade matou o gato. O INEM trouxe-o de volta. Assim começa uma publicação no Facebook daquela instituição sobre o salvamento de um gato bebê que estava preso há 3 dias numa conduta junto à sede, em Lisboa. Foi mais uma operação complexa que exigiu a ação coordenada de muitos profissionais do INEM. Resultado? Salvámos mais uma vida. Lê-se ainda na publicação. Dezenas de pessoas comentaram e partilharam a história de Kodu, o gato que foi salvo e já tem um lar. Depois do alerta, choros e gemidos intensos, os profissionais do INEM montaram uma mega operação de resgate para ajudar este gatinho. À sua espera, uma equipa de profissionais dedicados estava preparada para o resgatar e para dar todos os cuidados de saúde necessários. Comida e muitos mimos. Conclui a publicação. Finalmente temos uma história feliz, Inês. Este é um gato sortudo. Pois é. Porque teve tanta gente a cuidar dele e, pelos vistos, já tem um lar. Gostaríamos que todas as histórias acabassem assim. Senhor ouvinte? Não maltrate nem abandone a sua estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Rádio Boa Nova. Atualmente de férias, a banda Coldplay poderá lançar, neste final de ano, músicas inéditas, mas com um novo nome. A revista NME noticiou esta informação, baseada em uma teoria sobre uma proposta da gravadora do quarteto, a Parlophone Records. A empresa anunciou a contratação de uma nova banda chamada Los Unidades. A teoria, publicada pela NME, é baseada em diversas informações, a similaridade na foto com o grupo britânico, também um quarteto, a banda curtiu o post e um perfil de fãs pesquisou os donos da marca Los Unidades e descobriu que se tratam dos próprios integrantes, Chris Martin, John Buckland, Guy Berryman e Will Champion. Got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. I'm not afraid to die. still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all. Christmas lights light up the street, down where the sea and sand meet. May all your troubles soon be gone. Oh, Christmas lights keep shining on. Those Christmas lights. Ficamos agora com os Jovens Atentos e com a Bárbara Coquim. A Escola B23 de Lourosa, Santa Maria da Feira, fez algo inédito no nosso país. Aboliu o uso de telemóveis pelos alunos em todo o espaço escolar. Quem leva o aparelho para a escola tem de o entregar ao professor no início da primeira aula, só o recebendo de volta ao final do dia da escola. O que motivou a aplicação desta medida foi uma constatação que já todos os professores fizeram. As crianças e jovens interagem muito pouco nos recreios escolares, passando a maior parte do tempo entretidos com os telemóveis. E perante isto, surgiu a ideia radical: recuperar, banindo os aparelhos eletrónicos, o convívio, as brincadeiras e os jogos típicos de intervalos escolares. No início, houve algumas resistências. Foi preciso firmeza e aplicar alguns castigos para que todos percebessem que a tolerância zero aos telemóveis era mesmo para cumprir. Mas agora, lendo a reportagem do Jornal de Notícias, fica a ideia de que todos, alunos, pais, professores, parecem sentir-se agradados com a nova situação. A estratégia resultou e a escola assiste ao reviver de brincadeiras há muito esquecidas. O jogo das cordas voltou a preencher os espaços de lazer. Fizeram-se workshops sobre peões e até as antigas escondidas, e as damas passaram a ser um entretenimento usual. Os intervalos na EB23 do Lourosa passaram a ser uma imagem de convívio e alegria contagiante. No início foi um pouco estranho porque não esperávamos uma medida destas. Quando foi aplicada, toda a gente pensava que a norma não ia ser seguida, mas acabamos todos por ter de a respeitar, diz Catarina Borziak, de 14 anos. Segundo conta a aluna do 9º ano, acabou por resultar. Em vez de os alunos ficarem aos cantos da escola com os telemóveis, começaram a juntar-se a conviver mais, explica. Fiquei triste quando me disseram que não podia usar o telemóvel na escola. Mas agora, passo o tempo com as minhas amigas, acho que foi uma boa ideia. Conta a Maria João do 6º ano. Os professores, que têm o uso de telemóvel restrito à sala dos professores, também estão agradados. A escola está de parabéns. Os alunos convivem mais e voltaram às brincadeiras antigas. Atesta Maria Católico, professora de inglês, constatando ainda que terminaram as interrupções nas aulas para consultar o telemóvel. Estela Oliveira, encarregada de educação de uma aluna da EB23 de Lourosa, considera a proibição do uso de telemóvel muito positiva. Quando os pais precisam de falar com os filhos, podem ligar para a escola, como faziam antigamente, afirma, adiantando que a medida evita até situações desagradáveis, como o roubo dos aparelhos ou filmagens indevidas de comparar à internet. Quase todos os pais concordam, garante. Estela Oliveira diz ter sido louvável a forma como foram sancionados os alunos que não cumpriram. Assim, os miúdos levaram a medida a sério, concluiu. Bem, temos aqui uma postura radical desta escola de Lourosa, Santa Maria da Feira, que surpreende se calhar alguns de vós. Começamos aqui pela Lili. Liliana, estavas a ver-te numa escola que proíbe o uso do telemóvel, que tu, se o levasses, terias que o deixar à entrada logo de manhã e só recuperarias quando estavas a sair da escola. Reparaste qual é a opinião dos alunos, que primeiro resistiram um bocadinho, dos pais, dos professores? Que dizes? Sinceramente, eu acho que conseguia ver-me numa escola onde fosse proibido o uso do telemóvel, porque não acho que seja um instrumento assim tão fundamental para os intervalos entre os jovens, mas sim, tem suas vantagens. Nomeadamente pode ser utilizado em aulas quando é preciso, para procurar alguma coisa na internet ou informação. Sabes, sim. O nosso regulamento interno proíbe o uso do telemóvel nas aulas. Sim, sim. Mas se for o professor a autorizar para pesquisarem algo, ou para verem algo, obviamente, se está autorizado, podem fazê-lo. Cada vez mais os professores usam. Sim, acho que sim. Mesmo para procurar informação que não está, se calhar, nos manuais e para outras informações, acho que sim, acho que é cada vez mais utilizado. E acho bem, porque esta geração é cada vez mais tecnológica e cada vez mais, digamos assim, agarrada às novas tecnologias, e acho que é uma boa fonte de informação quando é bem utilizada. Mas não te parece que há abusos? Sim, sem dúvida. E não te parece que há demasiada dependência, até das gerações mais novas do que vocês, relativamente ao uso e abuso do telemóvel? Esta questão de que esta escola tomou esta decisão porque se apercebeu que os miúdos não conviviam. Os miúdos quase não conversavam uns com os outros. Portanto, quebrou-se, de facto, o diálogo. Quebraram-se as brincadeiras que antigamente as crianças e os jovens tinham nas escolas. Sim. Parece que isso, de facto, acontece, também connosco. Sim, sim, sem dúvida, porque acho que uma criança, principalmente na escola, depois dos intervalos que tem, que é o pouco tempo livre, acho que deve ser aproveitado para conviver com os seus amigos e não para estar agarrado a um aparelho eletrónico que lhe acaba por roubar a maior parte do seu tempo. Se calhar tem razão. Se o uso do telemóvel fosse usado com critério e não houvesse abusos, de facto ele era benéfico para toda a gente. Sim. Se calhar o que está a acontecer é que as novas gerações, e porque também as gerações mais velhas, muitas delas que foram educadas sem telemóvel, também não estão a saber usá-lo e não estão a saber transmitir isso aos filhos. Sim. Bárbara, te vias-te numa escola assim, com estas regras? Bom, pessoalmente não sei. Acho que é mais importante realmente educar estas gerações para como se usar as novas tecnologias. Porque é como já aqui foi dito, vivemos numa geração e numa sociedade que já é cada vez mais tecnológica e tende a vir a ser cada vez mais. E portanto não acho que estarmos a regredir no tempo e a não usar aquilo que temos à nossa disposição não é propriamente a solução. Correto, até porque considero que as novas tecnologias têm trazido aos professores diversas formas de dinamizarem aulas, sem que seja a tradicional aula de estarmos a ouvir e a escrever, a ouvir, escrever, fazer perguntas. Eu, pessoalmente, não apenas com recurso a PowerPoint, por exemplo, a geografia. Grande parte das nossas aulas estão a ver documentários relacionados com a matéria. E mesmo em inglês, nem que seja preciso o telemóvel para ver o significado de uma palavra, para aceder a um dicionário. Acho que neste momento é realmente muito mais prático. É uma ferramenta, prático. Acabou por se tornar uma ferramenta no ensino. Agora, acho que é realmente muito preciso e muito importante neste momento é impor-se regras, não proibir, mas impor-se regras. Porque acho que isso é realmente as crianças precisam de perceber. Como é que se deve usar? Até porque isto é muito culpa dos pais. Porque eu vejo crianças neste momento, quase que acabaram de nascer, já a desbloquear telemóveis que eu se calhar só aprendi a trabalhar com 10 anos. Isso também é um bocado culpa dos pais. Querem calar uma criança, vai ver vídeos para o YouTube, do Panda, nem que seja do Panda. Realmente não acho que é completamente correto. Porque se uma criança soubesse que usar o telemóvel é para as funções básicas, mas que o convívio é uma prioridade, tenho a certeza que as escolas nunca seriam obrigadas a implementar este tipo de medidas. Eu pessoalmente considero que na nossa escola este paradigma não está assim tão drástico, porque não sei se alguém aqui discorda, nós vemos nos nossos intervalos até bastantes grupinhos de pessoas que ainda conversam. A conviver. Não, eu acho que é a grande maioria ainda conversa. Quase toda a gente é capaz de chegar ao final do dia com 70% de bateria sem muito esforço. Às vezes é mesmo só a questão do vício de ir jogar um joguinho assim. Mas sem muito esforço conseguimos deixar o telemóvel no bolso. A não ser que seja de extrema necessidade, como por exemplo pessoas que moram na outra ponta da cidade e têm que ir a pé para casa. Eu acho que é importante realmente termos o telemóvel. ou temos o telemóvel quando os nossos pais precisam nos vir trazer algum livro à hora de almoço. São coisas que acho que são pequenas e são assim um bocado acessório, mas que é importante utilizarmos esta ferramenta, que agora já é a ferramenta mais comum, digamos assim. Então estás a acentuar a tónica que o importante não é proibir, o importante é educar. É educar, mas acho que é isso que estamos dizemos aqui sobre qualquer temática. A educação é que resolve grande parte dos problemas. Muito bem. Eduardo, qual é a tua opinião? Viste numa escola a proibir o uso de telemóvel? Eu acho que não, porque eu como vou todos os dias a pé para casa, acho que era um bocado chato a minha mãe querer-me avisar que não estava em casa ou que não me podia vir buscar ou que até me podia vir buscar à escola sem desnecessário ir a pé. E acho que é importante, dentro dos limites, claro, usar o telefone na escola, claro, não só para jogar e para outros efeitos secundários que ele tem, mas sim para o seu verdadeiro potencial, que é podermos comunicar à distância. Muito bem. Parece-te que há abusos por parte dos teus colegas, por exemplo, no uso do telemóvel indevido na sala de aula, que leva à distração, muitas vezes. Vês isso? Sim, sim, completamente. Por exemplo, eu tenho uma turma em que teve que se chegar à situação drástica de eles todas as aulas colocam os telemóveis na secretária do professor, porque já houve abusos graves, não é? Do tipo, por exemplo, estarem a fazer filmagens não autorizadas na sala de aula, porque as crianças não estão devidamente educadas, que para já é proibido, não é? O regulamento interno proíbe. Depois ninguém pode estar a filmar alguém sem a sua autorização. Ou fotografar. E as pessoas põem muitas vezes estas imagens nas redes sociais, que estão a cometer ainda outro crime, não é? Porque estão a divulgar para o mundo imagens não autorizadas. De facto, a Bárbara tem razão. O que falta aqui, de facto, é a educação. Hoje em dia também vemos um pouco uma das coisas que é importante não está a ser utilizada, que é o hábito da leitura. E isso também prejudica um bocado o hábito da leitura. Queres tu dizer que o uso do telemóvel está a fazer diminuir os alunos da leitura, né? Exatamente. Do apego aos livros. Isto é verdade. A Francisca não concorda. Diz Francisca. Eu, por um lado, não concordo com o Daniel, porque eu utilizo o telemóvel também para ler, porque às vezes os livros são tão caros, mesmo que eu goste muito deles e gosto mais de sentir o papel do que ler no telemóvel, mas eles são tão caros a nível que eu não tenho muito bem condição financeira para pagar eles todos. Internet. Então utiliza a internet. Muitos livros estão disponíveis, sim, já na internet. Ora, esse é outro dos benefícios das novas tecnologias, que de facto podemos aceder a muitas obras através da internet. Há aqui benefícios inegáveis das tecnologias, elas têm é que ser devidamente utilizadas, sem dúvida. FM Boa Nova. Passamos agora para outra temática. O Daniel Pereira traz-nos aqui a revisão da gala que aconteceu na Santa Casa da Misericórdia de Valizes e também as notícias do desporto, não é assim, Daniel? No passado dia 25 decorreu mais uma edição, desta vez a sexta edição da Gala do Dr. António Vaz Pato nos Bombeiros Voluntários de Oliveira. Tivemos casa cheia. Foi um bonito espetáculo? Foi. Participaste? O público. Tiveste entre o público? Foi. Tive no público, mas o público também participou. Efusivamente. Aplaudindo e colaborando. Exatamente. Muito bem. Também tivemos a participação do grupo Go Castle de Coimbra, que foi muito bonito. Muito bem. E agora, notícias do desporto? E agora, prova rainha do futebol, com algumas surpresas. Estás a dizer das que a prova, passagens. A prova rainha é a Taça de Portugal. Sim. Os grandes continuam em jogo? Os grandes ainda continuam em prova. Com duas grandes surpresas. Do Tondela, da 7-0. É uma equipa dos distritais e o Vitória Sport Clube a passar também, o Feirense, o Boa Vista, entre outros. Muito bem. E ainda? E ainda, no próximo dia 3 de dezembro, realizar-se-á o Dia da Pessoa com Deficiência e o grupo da Santa Casa irá fazer uma atividade à escola. Do âmbito desportivo? No âmbito desportivo. Demonstração de bócia, demonstração de bócia. E vais colaborar? Sim. Portanto, vais à nossa escola 7. Exatamente. Muito bem, lá te esperaremos. Muito bem, Daniel, até à próxima. Até à próxima. Boa Nova. Ficamos agora com a política, desta vez política internacional, com a Bárbara Coquim. E desta vez aqui uma notícia muito importante e que realmente está aqui a ferver muito na comunicação social. Macron quer um exército único europeu. devemos ter uma Europa que se defende sem depender dos Estados Unidos. O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu recentemente a criação de um exército comum europeu, argumentando que seria a única forma de o Bloco se proteger de ameaças, sobretudo o leste. Não poderemos proteger os europeus se não decidirmos ter um verdadeiro exército europeu. Face à Rússia, que está junto às nossas fronteiras e que já mostrou que pode ser uma ameaça. Nós devemos ter uma Europa que se defende sem depender unicamente dos Estados Unidos e de uma forma soberana, disse Macron. Sem referir países, sublinha que nos confins da Europa potências autoritárias emergentes estão a rearmar-se e, por isso, apela à proteção numa altura em que os Estados Unidos tomaram a decisão de abandonar o Tratado sobre o Desarmamento Nuclear, que data dos anos 80 do século passado. Quem é a principal vítima? É a Europa e a sua proteção, declara o chefe de Estado francês, referindo-se à decisão de Washington. A União Europeia tenta adaptar-se a um novo contexto geopolítico relacionado com a vontade do presidente norte-americano Donald Trump de reduzir o envolvimento dos Estados Unidos na defesa da Europa. Um fundo de defesa europeu deve ser acionado em 2019 para desenvolver as capacidades dos Estados-membros no sentido de promover a independência estratégica da União Europeia. Paralelamente, a França já iniciou com 8 países europeus um grupo de intervenção com a finalidade de organizar de forma rápida uma operação militar, evacuações em países em guerra ou efetuar transportes de emergência em caso de catástrofes. A capacidade de defesa e reforço europeu em questões militares é um dos projetos defendidos por Emmanuel Macron para responder aos receios dos cidadãos europeus. A entrevista ao presidente francês aborda também questões relacionadas com a política interna francesa, com tópicos como a segurança nas escolas, através da presença policial e as medidas fiscais aplicadas aos combustíveis que estão a gerar violentas manifestações na França. De semana, grandes manifestações e muito violentas mesmo no centro de Paris. É verdade. Mas que te parece? Exército europeu, Bárbara, sim ou não? Bom, é verdade que nós temos a NATO. E que realmente a NATO tem como um dos principais objetivos de ser um órgão de defesa dos países que nela estão ingressados, digamos assim, como os Estados Unidos, como Portugal e como grande parte dos países europeus. No entanto, os Estados Unidos foi uma dos principais países fundadores da NATO, tem estado, de certa forma, a afastar-se de uma das obrigações que é a defesa da Europa, estando, obviamente, integrado na NATO. E, portanto, eu digo que não a um exército europeu, porque acho que é importante aprendermos com a história. E sabemos que países armados, mesmo sem haver uma guerra disputada, causa guerra. Nós vimos isso na Primeira Guerra Mundial. Todos os países estavam armados, prontos para qualquer momento acontecer um conflito armado. E bastou um tiro a um herdeiro do Império para que o mundo sofresse uma reviravolta completa. E então, a tensão que cria a todos os países começarem a armar-se de forma furtiva, digamos assim, pode ter consequências funestas para toda a Europa e, quiçá, para o mundo. No entanto, não sei até que ponto, visto que temos tantos países cujos dirigentes são radicais, têm ideias ou fascistas ou comunistas, não sei até que ponto é que não é importante os países estarem preparados para uma possível disputação de um conflito, visto que todos nós sabemos a quantidade de pequenos conflitos que estão no mundo, entre os Estados Unidos e a Rússia, entre os Estados Unidos e a Coreia, ainda mesmo os conflitos na Síria e nos países do Médio Oriente, que esses nunca mais acabam. E o episódio recente entre a Rússia e a Ucrânia? Portanto, e mesmo dentro da Europa, não sei se alguns países não estão em vias de criar conflitos com outros, como por exemplo a Alemanha, que nós sabemos que o governo alemão não é propriamente um governo assim muito fácil a nível de guerras e afins. Bem, pois veremos. De facto, esta indicação do Sr. Macron não caiu bem em alguns setores, nomeadamente nos Estados Unidos da América. O Sr. Trump mostrou-se frontalmente contra, que não faria qualquer sentido, para isto existe a NATO. Mas a história é como tu dizes, deve ensinar-nos. E não sei, de facto, a história do tempo presente está a ter tanta reviravolta, nós estamos a ver tanta agitação, tanto confronto. É a questão, por um lado, dos refugiados, é a questão das xenofobias, é a questão do racismo, da escalada da extrema-direita, dos extremismos por toda a parte, que de facto pode estar em perigo a paz na Europa. Esperemos que não seja preciso o exército europeu, esperemos que o projeto de paz, sobretudo fundado a partir da criação da CEE em 1957, continue a fazer sentido, porque é isso que nos dá paz num continente que nós sabemos que historicamente esteve quase sempre em guerra no passado. Esperemos que não seja esse o futuro, não queremos isso para o futuro das novas gerações, de certeza absoluta. Boa Nova, irresistível. Os Capitão Fausto vão passar o dia de Natal com os seus fãs no Music Box em Lisboa. Na noite de 25 de dezembro, a banda de Lisboa dará um concerto naquela sala do Cais do Sodré, prometendo apresentar as canções do novo álbum a sair em breve, a invenção do Diego Lago. Olá, sou o Tomás de Capitão Fausto e estou aqui na Rádio Boa Nova. Rubrica Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. Nível de dióxido de carbono na atmosfera atingiu valor recorde em 2017. Os gases com efeito de estufa, na origem das alterações climáticas, ultrapassam de novo picos de concentração na atmosfera em 2017. Alerta a ONU, apelando a uma ação urgente para inverter esta tendência. Os dados científicos são claros. Se não reduzirmos rapidamente os gases com efeito de estufa, nomeadamente o dióxido de carbono, as alterações climáticas terão consequências irreversíveis e cada vez mais destrutivas para a vida na Terra. O mundo tem de pôr em prática o Acordo de Paris para alcançar o objetivo de limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius e 1,5 graus Celsius em relação aos níveis de revolução industrial. O acordo incentiva os países a rever em alta o seu compromisso, uma vez que, a manter os atuais padrões, vai ser facilmente atingido um aumento de 3 graus Celsius. A tendência é preocupante. Há uma grande diferença entre a ambição e a realidade. De acordo com a OMM, as concentrações na atmosfera de dióxido de carbono, metano e óxido de azoto, três dos gases com efeito de estufa, aumentaram ainda mais em 2017 para alcançarem novos recordes à escala global. A elevada concentração destes gases na atmosfera é determinante para as alterações climáticas, para o aumento do nível do mar, para a acidificação dos oceanos e para o aumento do número e da intensidade dos fenómenos meteorológicos extremos. Até ao fim do século, algumas regiões do mundo podem enfrentar catástrofes climáticas múltiplas, que podem atingir 6 ao mesmo tempo, da canícula aos incêndios, passando pelas inundações, alertam os cientistas num estudo divulgado recentemente. Aliás, nós temos estado a perceber pela violência dos incêndios, recentemente o violento incêndio na Califórnia, o ano passado os nossos aqui, pela violência que eles atingiram na altura em que foi em outubro, pelo calor que estava, pelos ventos intensos que aconteceram naquela noite, pelas tempestades que temos sofrido já no nosso território, que não eram usuais, pela violência que elas têm, nós estamos a perceber que, de facto, há alterações climáticas evidentes, negadas, como sabem, pelo Sr. Trump, reiteradamente, ele ainda estes dias, na Casa Branca, disse que não acreditava nas alterações climáticas, que elas eram um mito e não quer cumprir o Acordo de Paris. Quanto diz aí bem que a ONU já alertou que, de facto, nós estamos a pisar o risco da degradação completa do planeta se não arrepiarmos caminho. E é o futuro do planeta e é o futuro das novas gerações que está em causa. Esperemos que, de facto, sobretudo os grandes responsáveis tenham consciência disto. À cabeça, claro, os grandes poluidores como os próprios Estados Unidos da América. Rádio Boa Nova. Ficamos agora para acalmar com uma boa sugestão de leitura com a Liliana Silva. Caros ouvintes e leitores, esta semana escolhi o mais desconhecido livro de Aldous Huxley, intitulado Admirável Mundo Novo. Publicado em 1932, Admirável Mundo Novo tornar-se-ia um dos mais extraordinários sucessos literários europeus das décadas seguintes. O livro descreve uma sociedade futura em que as pessoas seriam condicionadas em termos genéticos e psicológicos, a fim de se conformarem com as regras sociais dominantes. A tal sociedade dividir-se-ia em castas e desconheceria os conceitos de família e de moral. Contudo, esse mundo quase irrespirável não deixa de gerar os seus anticorpos. Bernard Marx, o protagonista, sente-se descontente com ele, em parte por ser fisicamente diferente dos restantes membros da sua casta. Então, numa espécie de reserva histórica, em que algumas pessoas continuam a viver de acordo com valores e regras do passado, Bernard encontra um jovem que irá apresentar à sociedade a ética do seu tempo, como um exemplo de outra forma de ser e de viver, sem imaginar sequer os problemas e os conflitos que essa sua decisão provocará. Admirável Mundo Novo é um aviso, um apelo à consciência dos homens. É uma denúncia do perigo que ameaça a humanidade. Se a tempo não fechar os ouvidos ao canto da sereia de uma falsa noção de progresso, não perca este livro. Sem dúvida, escrito em 1932, tornou-se um grande clássico da literatura. É um extraordinário livro para percebermos até onde é que a tecnologia, que de facto pode ser excelente, nos pode levar. E este Admirável Mundo Novo é de facto uma leitura que continua hoje na ordem do dia e que vale muito a pena. Sugiro avivamente para as próximas férias de Natal. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de cinema, ao que parece com um excelente filme, porque conheço pessoas que já foram ver este filme e dizem que de facto ele é excelente. That normal now passes as excellence. É uma sugestão do nosso Eduardo Adro. O filme desta semana é Viúvas, foi realizado por Steve McQueen. É do género de drama e tem a duração de 130 minutos. Veronica, Alice, Linda e Belle são diferentes em tudo, exceto numa coisa fundamental. Herdaram dos falecidos maridos uma enorme dívida deixada pelas atividades criminosas deles. Quando percebem que as suas vidas estão em perigo e que a única forma de se salvarem é pagarem a ti o que devem a uma testa de ferro, decidem fazer o inimaginável. Unem forças e seguem escrupulosamente um plano de assalto elaborado por o marido de Verónica, antes de ter sido assassinado. Viúvas é a quarta longa-metragem de Steve McQueen. depois dos multipremiados Fome 2008, Vergonha 2011 e Escravo 2013. Que assina o argumento em parceria com a escritora Gillian Flynn, autora de Em Parte Incerta e Lugares Escuros, ambos adaptados ao cinema. A base desta história é uma série televisiva com o mesmo nome, escrita por Linda Laplante. Este filme pode ser assistido nos cinemas de Coimbra. Pronto, ao que parece é de facto um excelente filme, com uma excelente história, e portanto vale a pena, fica para uma sugestão de um próximo fim de semana. Estou a Sérgio Zambuzo e estou aqui com o ministro da Escola e o Meio. Cheguei a pensar o bom que seria poder emigrar. Não tive coragem, faltou uma bagagem para ir além mar. Sonhei que para dar a volta ao mundo bastava ter fé. Comprei a taluda, joguei totoludo e a meia de pé. Mas nada saiu e noite desafio sonhei em ganhar. Pensei na estratégia, saí da inércia para me concentrar. O poder da mente deixou-me contente, raspei um cartão. Ganhei um tesouro, mas era tão pouco, não dava para o pão. Um dia serei multimilionário, jogando certeiro serei o primeiro a ganhar no café. Um dia serei o maior do bairro, cruzei os dedinhos que são tão fininhos, agora é que é. Tinha mais uns trocos, meti-me nos copos e fui apostar. Não sou derrotista, pois sou desportista e quero ganhar. Raspei devagar na esperança de ver a bola entrar. Gritei que era golo, saíram 2 euros, vou ter de apostar. Pois quem muito insiste, nunca desiste, o importante é sonhar. Viver com a esperança de ir um dia à França ao shopping comprar. O que apetecer, um carro oferecer a quem muito amo. Se agora sair, vou ter de partir e volto para o ano. Um dia serei multimilionário, jogando certeiro serei o primeiro a ganhar no café. Um dia serei o maior do bairro, cruzei os dedinhos que são tão fininhos, agora é que é. Um dia serei multimilionário, jogando certeiro serei o primeiro a ganhar no café. Um dia serei o maior do bairro, cruzei os dedinhos que são tão fininhos, agora é que é. Um dia serei multimilionário, jogando certeiro serei o primeiro a ganhar no café. Um dia serei o maior do bairro, cruzei os dedinhos que são tão fininhos, agora é que é. Passamos às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Teve lugar no passado dia 13, no anfiteatro da escola sede do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, a apresentação do livro Brás Garcia de Mascarenhas, aventureiro, poeta e guerreiro, pelo seu autor, Dr. António Rodrigues Gonçalves, aos alunos do 12º ano do curso de Línguas e Humanidades. Esta foi uma iniciativa da área disciplinar de História que pretendeu assim dar a conhecer o poeta guerreiro Brás Garcia de Mascarenhas, figura notável do antigo Conselho de Avô, hoje Conselho de Oliveira do Hospital, integrá-lo no seu contexto histórico de 600 e das guerras da Restauração, bem como aproximar os autores concelhios do público escolar e aprofundar o conhecimento da história local. Agradecemos a disponibilidade sempre demonstrada pelo Dr. Rodrigues Gonçalves, que reiteradamente participa com o nosso agrupamento. Também no passado dia 16 de novembro se comemorou o Dia Internacional para a Tolerância e o Grupo de Filosofia, em conjunto com o Clube Europeu, levaram a efeito uma sessão para os alunos do 10º ano. Estes assistiram a uma sessão conduzida pelo professor de Filosofia, Mário Pão-Alvo, onde se falou da diversidade cultural e da forma radical como diversos governos europeus e de outros continentes lidam com a presença de estrangeiros no seu território. Aberto um período de intervenção dos elementos da mesa, alunos com experiência de intercâmbio e estrangeiros a viver na região, houve lugar a algumas questões sobre a forma como ambos experienciaram a sua integração. Pertinente foi a intervenção de um aluno que posicionou os extremismos, seja de esquerda ou de direita, na falta de informação e de educação da população. Concluiu-se que a educação é o aspecto primordial para que o desenvolvimento económico e social tenha também a sua cota parte na aceitação da diferença, na tolerância e no diálogo intercultural. Ficamos com estas boas notícias e esta boa postura, nomeadamente de um aluno que percebe que, de facto, há aqui uma questão de educação e de instrução da população que é fundamental para perceber o que são os extremismos e até onde é que eles nos podem levar. A escola e o meio. Estamos assim a terminar o programa A Escola e o Meio deste dia. Da responsabilidade do Clube de Rádio, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Daniela Lopes e Catarina Lopes, Eduardo Adro e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.